teu perfeito amor por mim, mesmo que pareça que é o fim. Me encoraja a prosseguir. É incrível como a tua doce voz me acalma. Tu és o sustento da minha alma. É o que me faz prosseguir. Eu sei que a dor me leva à adoração. Adoração a ter intimidade. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, aonde este mundo não me ache. Eu sei que a dor me leva à adoração, e adoração à intimidade. Sei que este é o processo para o meu crescimento. Estou crescendo, estou crescendo. Mesmo se a dor bater, se ganhar ou perder, se o medo em mim crescer, faz o teu querer. Mesmo se a dor bater, se ganhar ou perder, se o medo em mim crescer, faz o teu querer. Adoração, adoração a ter intimidade. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, aonde este mundo não me ache. Eu sei que a dor me leva à adoração, e adoração a ter intimidade. Sei que este é o processo para o meu crescimento. Estou crescendo, estou crescendo. Mesmo se a dor bater, se ganhar ou perder, se o medo em mim crescer, faz o teu querer. Mesmo se a dor bater, se ganhar ou perder, se o medo em mim crescer, faz o teu querer. Se a dor bater, se ganhar ou perder, se o medo em mim crescer, faz o teu querer, faz o teu querer, faz o teu querer, faz.